Capítulo 6 – A punhalada de uma faca. Conan parou e arrancou a faca do peito do monstro antes de correr para as escadas. Não poderia dizer que outras formas amedrontadoras as trevas escondiam, mas não tinha vontade de encontrar mais nenhuma. Esse tipo de luta de contato era muito extenuante até mesmo para o gigantesco Cimério. A luz da lua desaparecia, as trevas fechavam-se e ele sentiu alguma coisa parecida com pânico ao subir os degraus. Exalou um suspiro tempestuoso quando chegou ao topo e confirmou que a terceira chave destravava a fechadura. Abriu a porta e esticou o pescoço para espiar, contendo a expectativa de ser atacado por algum inimigo humano ou bestial. Ele viu um corredor de pedras polidas mal iluminado e uma figura magra parada em frente à porta. — Majestade! — foi um chamado baixo e vibrante, mistura de alívio e medo. A garota ficou ao seu lado, mas hesitou como se estivesse envergonhada. — Você está sangrando! — ela disse. — Foi ferido! Ele descartou aquele comentário com uma mão impaciente. — Arranhões que feririam um bebê. Seu punhal veio a calhar. Se não fosse por ele, o macaco de Tarascos teria partido os ossos de meu queixo e arrancado minha medula. Mas e agora? — Siga-me! — ela sussurrou e Conan resmungou. — Irei levá-lo para fora dos muros da cidade. Tem um cavalo escondido lá. Virou-se para mostrar o caminho através do corredor, mas ele pousou uma mão pesada sobre o ombro nu da moça. — Ande ao meu lado! — ele a instruiu gentilmente, passando seu braço maciço ao redor da cintura dela. — Você foi honesta comigo até aqui e estou inclinado a acreditar em você, mas só vivi tanto tempo porque nunca confiei demais em ninguém, seja homem ou mulher. Portanto, se me enganar, não viverá para desfrutar da brincadeira. Ela não hesitou ante a visão do punhal avermelhado ou do contato dos músculos do bárbaro contra seu corpo suave. — Corte-me sem misericórdia se o enganar! — ela respondeu. — A própria sensação de seu braço ao redor de meu corpo, mesmo me ameaçando, é a realização de um sonho. O corredor sombrio culminava em uma porta aberta por Zenóbia. Do lado de fora estava outro negro, um gigante com turbante, uma tanga de seda e uma espada curva encostada nos quadris. Ele não se moveu. — Eu droguei seu vinho. — ela sussurrou, desviando-se para evitar a figura reclinada. — Ele é o último guarda dessas fossas. Ninguém jamais escapou daqui antes e apenas esses homens negros são seus guardiões. Ali embaixo, somente eles, de todos os homens, sabiam que Xaltotun trouxe o rei Conan como prisioneiro em sua carruagem. Estava observando sem sono de uma varanda que dá vista para o pátio, enquanto todas as outras meninas dormiam. Sabia que no ocidente acontecia uma batalha ou havia terminado e temia por você. Vi os negros carregarem-no escadaria acima e o reconheci sob a luz das tochas. Cheguei até essa ala do palácio a tempo de vê-los carregando-o para as fossas. Não ousei vir até aqui antes do cair da noite. Você deve ter permanecido desacordado na câmara de Xaltotun o dia inteiro. Vamos ser cautelosos. Coisas estranhas estão em curso no palácio nesta noite. Os escravos dizem que Xaltotun dorme drogado pelo lótus da Estígia, mas Tarascos encontra-se no palácio. Entrou secretamente pela porta traseira, enrolado em seu manto após uma longa viagem, acompanhado apenas de seu escudeiro, o silencioso Arideus. Não consigo entender, mas tenho medo. Eles alcançaram o sopé de uma escada apertada e sinuosa, encontrando um painel estreito que ela deslocou. Quando já tinham atravessado a passagem, a moça o deslizou de volta para o lugar, tornando-se meramente um ornamento. Estavam agora em um corredor mais amplo, com carpetes e tapetes acima dos quais lâmpadas derramavam um fraco brilho dourado. Conan aguçou a audição, mas não captou som algum por todo o palácio. Ele não sabia em que parte da construção estava ou em que direção ficava a câmara de Xaltotun. A garota tremia enquanto o conduzia pelo corredor até se deter ao lado de uma alcova camuflada por uma tapeçaria de cetim. Puxando-a para o lado, fez um gesto para que ele entrasse no nicho e pediu. — Espere aqui. Além daquela porta no final do corredor, é possível que encontremos escravos ou eunucos a qualquer hora do dia ou da noite. Irei ver se o caminho está livre antes de passarmos por lá. Imediatamente, Conan acionou o gatilho da suspeita. — Você está me levando para uma armadilha? Ela ajoelhou-se com lágrimas vertendo dos olhos negros e agarrou a mão do Cimério. — Oh, meu rei, não desconfie de mim agora! Sua voz fundia tons de desespero e urgência. — Se você duvidar e hesitar, estaremos perdidos. Por que eu o traria até aqui para fora das fossas para traí-lo agora? — Tudo bem, ele resmungou. — Confiarei em você, mas por Crom! Os hábitos de toda uma vida não são facilmente deixados de lado. Seja como for, eu não a feriria agora nem se jogasse todos os homens da Nemédia sobre mim. Se não fosse por você, estaria desarmado e acorrentado quando o maldito macaco de Tarascos apareceu. Faça como quiser, garota. Beijando-lhe as mãos, ela saltou com leveza e correu pelo corredor, desaparecendo através de uma porta. Ele se perguntou se tinha sido um tolo por confiar nela. Então, deu de ombros e colocou de volta as cortinas de cetim que mascaravam seu esconderijo. Afinal, não era estranho que uma bela jovem apaixonada arriscasse a própria vida por ele. Coisas assim já tinham acontecido em sua vida. Muitas mulheres já o haviam agraciado com favores nos seus dias de peregrinações e durante seu reinado. Ainda assim, não ficou parado na alcova esperando pelo retorno dela. Seguindo seus instintos, explorou o lugar, procurando por outra saída, e logo achou uma abertura. Era uma estreita passagem, também coberta por tapeçarias, que dava para uma porta incrustada com ornamentos, pouco visível com a luminosidade mínima do corredor. Em algum lugar distante, além daquela porta trabalhada, escutou o som de outra porta sendo aberta e fechada, junto com um leve murmúrio de vozes. O som familiar de uma delas fez que uma expressão sinistra cruzasse sua face. Sem hesitar, deslizou pela passagem e agachou-se ao lado da porta como uma pantera pronta para o bote. Não estava trancada e, manipulando-a delicadamente, abriu uma fresta, desprezando o risco. Estava oculto por tapeçarias, mas através de um pequeno rasgo no veludo, olhou para dentro de uma câmara iluminada por uma vela em uma mesa de ébano, onde havia dois homens conversando. De um lado, um rufião com aparência funesta e o rosto cheio de cicatrizes, trajando calças de couro e capa esfarrapada. Do outro, Tarascos, rei da Nemédia. Tarascos parecia pouco à vontade, ligeiramente pálido, e ficava olhando o tempo todo ao redor, como se estivesse esperando, temendo escutar algum som ou passos. — Vá rapidamente de uma vez só — disse. — Ele está profundamente drogado e adormecido, mas não sei quando irá despertar. — É estranho escutar palavras de medo saindo dos lábios de Tarascos — ruminou o outro em um tom de voz grave e ríspido. O rei franziu a testa. — Não temo nenhum homem comum, como você bem sabe. Mas quando vi os rochedos despencarem em Valquia, sabia que o demônio que tínhamos ressuscitado não era um charlatão. Temo seus poderes porque não conheço sua total extensão, mas sei que de alguma maneira estão conectados com essa coisa amaldiçoada que roubei dele. Ela o trouxe de volta à vida, então deve ser a fonte de sua feitiçaria. Xaltotun a escondeu bem, mas seguindo uma ordem secreta minha, um escravo viu quando ele colocou a joia em uma arca dourada e também onde escondeu a arca. Mesmo assim, não ousaria roubá-la se o próprio mago não tivesse mergulhado na dormência do Lótus Negro. Acredito que a joia é o segredo de seus poderes. Com ela, Orastes o trouxe de volta à vida. Ele fará de todos nós escravos se não formos cautelosos. Então pegue-a e a atire no mar conforme o instruí. E certifique-se de estar tão longe da terra que nem a maré nem tempestades poderão trazê-la de volta à praia. Você está sendo pago para isso. Sim, estou. Grunhiu o rufião. Eu devo mais do que ouro a você, meu rei. Tenho um débito de gratidão. Mesmo ladrões podem ser gratos. Qualquer que seja o débito que sinta ter comigo, respondeu Tarascos, será pago quando tiver arremessado essa coisa no fundo do mar. Cavalgarei até Zingara e tomarei um navio em Cordava, prometeu o outro. Não ouso mostrar meu rosto em Argos por causa de um assunto relacionado a um assassinato ou algo parecido. Vá! Isso não me importa, mas que assim seja. Aqui está ela. Um cavalo o espera no pátio. Vá rápido! Algo foi passado entre eles, algo que queimava como fogo vivo. Conan teve apenas um breve relance do que era. Então o rufião puxou seu chapéu sem abas até a altura dos olhos e apressou-se para fora da câmara. Assim que a porta se fechou atrás dele, o cimério moveu-se com a fúria devastadora da vingança. Ele tinha se contido o máximo que pudera. A visão de seu inimigo tão próxima fez que seu sangue fervesse e eliminasse toda cautela e moderação. Tarascos caminhava para a porta quando Conan rasgou as cortiças e saltou como um felino para dentro do quarto. O rei virou-se, mas antes que pudesse reconhecer seu atacante, o punhal de Conan o rasgou. Porém, o golpe não foi mortal, como Cimério mesmo percebeu no momento do ataque. Seu pé ficara preso em uma prega da tapeçaria e ele tropeçou. Quando a ponta penetrou no ombro de Tarascos e abriu um sulco até as suas costelas, o rei da Nemédia gritou. O impacto do golpe e o empurrão fizeram-no bater as costas contra a mesa, derrubando-a, e a vela se apagou. Ambos estavam no chão. Enquanto Conan esfaqueava as cegas, Tarascos gritava em um frenesi de pânico e terror. Como se o medo lhe emprestasse energia sobre-humana, ele se libertou e fugiu tropeçando nas trevas sem parar de berrar. — Socorro! Guardas! Arideus! Orastes! Orastes! Conan levantou-se chutando o emaranhado de tapetes e a mesa quebrada, praguejando com o amargor por não ter aplacado sua sede de sangue. Confuso, não sabia em que parte do palácio estava. Os gritos de Tarascos ainda ressoavam à distância e um alarido irrompeu como resposta. O Nemédio fugiu nas trevas. Como a ação vingativa do Cimério falhara, restava-lhe apenas a tarefa de salvar a própria pele se pudesse. Praguejando escabrosamente, Conan seguiu de volta para a passagem dentro da alcova, observando o corredor iluminado no mesmo instante em que Zenóbia chegava correndo com os olhos dilatados pelo terror. — O que aconteceu? — ela indagou. — O palácio acordou? Juro que não o traí! — Não fui eu quem despertou o ninho de vespas — resmungou. — Tentei cobrar uma dívida. Qual é o caminho mais rápido para sair daqui? Ela agarrou seu punho e ambos se apressaram corredor adentro. Mas, antes que chegassem até a pesada porta na outra extremidade, gritos abafados vieram por detrás dela e os portais do lado oposto começaram a tremer como se estivessem sob ataque. Zenóbia torceu as mãos e gemeu. — Estamos isolados. Tranquei aquela porta quando voltei, mas irão arrebentá-la em um minuto. O caminho para o portão dos fundos fica depois dela. Conan olhou para trás e em seguida ouviu um clamor, percebendo que os soldados estavam atrás e à sua frente. — Rápido, entre aqui! — gritou desesperadamente a garota, correndo ao longo do corredor, já entrando numa câmara. Conan a seguiu fechando a porta dourada atrás de si. No quarto vazio, com rica mobília, ela o levou até uma janela gradeada com barras de ouro, pela qual ele pôde ver árvores e um matagal. — Você é forte! — ela apontou. — Se conseguir arrancar essas barras, ainda poderá escapar. O jardim está cheio de guardas, mas os arbustos são densos e você será capaz de evitá-los. Aquele paredão mais ao sul é também o muro externo da cidade. Uma vez lá, terá chance de fugir. Um cavalo está escondido no matagal, ao lado da estrada que segue para oeste, algumas centenas de passos da fonte de Tralos. Você sabe onde fica? Sim, mas e quanto a você? Eu tinha intenção de levá-la comigo. Uma inundação de alegria iluminou a bela face da moça. Meu cálice transborda de felicidade, mas não atrapalharei sua fuga. Se tiver de me carregar, você falhará. — Não, não tema por mim. Eles jamais suspeitarão que fui eu que o ajudei de boa vontade. Vá! O que você acabou de dizer glorificará minha vida durante longos anos. Depois de puxá-la para seus braços, apertou sua figura delgada e vibrante, beijando-a ferozmente nos olhos, pescoço e lábios, até que ela ficasse ofegante em seu abraço. Explosivo e tempestuoso como um furacão, até mesmo sua forma de demonstrar amor era violenta. — Eu vou, ele respondeu. — Mas por Crom, virei buscá-la um dia. Dando meia volta, o Cimério agarrou as barras, arrancando-as de sua base com um tremendo puxão. Jogou uma perna para fora do parapeito e desceu rapidamente, agarrando-se aos ornamentos nas paredes. Chegou ao chão em um instante e misturou-se à sombra no labirinto de roseiras, arbusto e altas árvores. O único olhar que lançou para trás por cima dos ombros mostrou-lhe Zenóbia debruçada no peitoril da janela com seus braços estendidos em um silencioso adeus. Os guardas, homens altos em couraças polidas e capacetes de bronze com cristas, corriam por todo o jardim, convergindo em direção ao palácio, onde o clamor era mais alto. As armaduras reluziam com o reflexo da luz das estrelas entre as árvores, traindo os movimentos que faziam, mas o som da correria chegava muito antes aos ouvidos de Conan. Para o Cimério, criado na natureza, a busca dos guardas no meio dos arbustos era como o estouro de uma boiada. Alguns passavam a poucos pés de onde ele estava, agachado em uma moita densa, sem jamais suspeitar de sua presença ali. Com o palácio em mente, estavam cegos para todo o resto ao redor. Quando voltaram gritando para o castelo, ele se levantou e correu pelo jardim tão silencioso quanto um felino teria sido. Chegou rapidamente ao paredão sul e subiu os degraus que levavam até o parapeito. O muro fora feito para deixar as pessoas do lado de fora e não dentro. Nenhuma sentinela patrulhando as ameias à vista. Arrastando-se pelas canhoneiras, deu uma olhada para o grande palácio acima dos ciprestes atrás de si. Luzes queimavam de todas as janelas e era possível ver figuras andando para frente e para trás como marionetes em cordas invisíveis. Ele sorriu, balançou seu punho em sinal de adeus e ameaça e desceu pela borda do parapeito. Uma árvore, algumas jardas abaixo da murada, amorteceu a queda de Conan. Um instante depois, corria em meio à penumbra com o passo de homens das montanhas que devora longas extensões rapidamente. Jardins e casas de prazer cercavam os muros de Belveros. Escravos sonolentos, deitados ao lado de seus vigias, não viram a figura ágil que escalava as paredes, cruzava as ruelas sob os arcos das árvores e traçava seu caminho silencioso através dos pomares e vinhais. Cães de guarda acordaram e perceberam o vulto que deslizava meio farejando, meio pressentindo, mas então ele já tinha passado. Em uma câmara do palácio, Tarasco se contorcia e amaldiçoava em uma cama manchada de sangue sob os dedos rápidos e ágeis de Orastes. O palácio tornara-se repleto de olhos arregalados, servos tremendo, mas a câmara onde o rei estava permanecia vazia, exceto por ele próprio e seu sacerdote renegado. — Tem certeza de que ele continua adormecido? — Tarascos perguntou novamente, pressionando os dentes pelo ardor que sentia por causa das ervas medicinais com as quais Orastes enfaixava o corte longo e esgarçado que ia do ombro às costelas. — Estar mitra e set! Isso arde como piche derretido do inferno! — E você estaria experimentando agora, não fosse por sua boa sorte, relembrou Orastes. Quem quer que tenha brandido aquela faca, atacou para matar. Sim, eu já disse que Xaltotum ainda dorme. Por que você está tão preocupado? O que ele tem a ver com isso? Você não sabe nada sobre o que aconteceu no palácio esta noite? Tarascos buscava o semblante do sacerdote. Nada. Como você sabe, estou dedicado à tradução de manuscritos para Xaltotum já há alguns meses, descrevendo volumes esotéricos escritos em línguas mais novas. Ele era bem versado na maioria das línguas e escritas de seus dias, mas ainda não aprendeu todas as linguagens novas. Para poupar tempo, pediu-me que traduzisse esses trabalhos para verificar se algum novo conhecimento foi descoberto. Não sabia que ele havia retornado na noite passada até que me procurou e contou-me sobre a batalha. Então retornei para meus estudos, assim como não sabia que você tinha voltado até que o clamor no palácio me arrancou de meu quarto. Então você não sabe que Xaltotum trouxe o rei da Aquilônia como prisioneiro para este palácio? Orastes balançou a cabeça sem demonstrar surpresa. Xaltotum apenas disse que Conan não se oporia mais a nós. Supus que ele havia caído, mas não perguntei detalhes. Xaltotum salvou a vida dele, mas eu o teria matado! Rosnou Tarascos. Vi imediatamente seu propósito. Ele manteria Conan prisioneiro para usá-lo como uma clava contra nós, contra Amauric, contra Valérios e contra mim mesmo. Enquanto Conan viver, ele é uma ameaça, um fator unificador para a Aquilônia, que pode ser usado para nos compelir em direção a rumos que de outra maneira não tomaríamos. Antes desconfiava desse pitoniano morto-vivo. Depois comecei a temê-lo. Eu o segui algumas horas após ele ter partido para o leste. Queria ver o que pretendia fazer com Conan. Descobri que o aprisionara nas fossas. Queria me certificar de que o bárbaro morresse a despeito de Xaltotum. E cumpri minha missão, afirmou ao ouvir uma batida cautelosa soando na porta. É Arideus, grunhiu Tarascos. O melancólico escudeiro entrou com olhos brilhando em excitação reprimida. E então, Arideus, exclamou Tarascos. Você encontrou o homem que me atacou? — Você não o viu, meu senhor? — perguntou Arideus como alguém que quer se assegurar de um fato que já sabe existir. — Não o reconheceu? — Não. Aconteceu rápido demais e a vela apagou. Tudo o que consegui pensar foi que algum demônio havia sido lançado sobre mim pela magia de Xaltotum. — O pitoniano dorme em seu quarto trancado, mas eu estive nas fossas. Arideus contraiu seus ombros delgados temerosamente. — Bem, fale, homem! — exclamou Tarascos, perdendo a paciência. — O que você encontrou lá? — Um calabouço vazio, suspirou o escudeiro. — E o cadáver de um grande macaco. — O quê? Tarascos endireitou o corpo e sangue jorrou da ferida aberta. — Sim, o comedor de homens está morto, esfaqueado no coração, e Conan se foi. O rosto de Tarascos ficou cinza, permitindo que Orastes o forçasse a se prostrar novamente e voltasse a cuidar de sua carne mutilada. — Conan, repetiu. — Não é um cadáver esmagado, ele escapou! — Mitra! Ele não é um homem, mas o próprio demônio! Pensei que Xaltotum estivesse por trás desta ferida. Percebo agora. Deuses e demônios! Foi Conan quem me esfaqueou! Arideus! — Sim, sua majestade. Procure em cada recanto do palácio. Ele pode estar espreitando nos corredores escuros como um tigre faminto. Não deixe nada escapar de sua varredura. E tenha cuidado. Não é um homem civilizado que você caça, mas um bárbaro sedento de sangue, cuja força e ferocidade são as de uma besta selvagem. Procure pelo palácio e pelas ruas. Cheque os muros. Se você achar que ele fugiu da cidade, como é bem possível, pegue uma tropa de cavaleiros e siga-o. Uma vez que tenha passado pelas muralhas, será como caçar um lobo nas colinas. Mas apresse-se e talvez ainda possa encontrá-lo. Este é um assunto que requer mais do que um julgamento humano comum, disse Orastes. Talvez devêssemos buscar os conselhos de Zaltotum. Não, exclamou Tarascos violentamente. Deixe as tropas perseguirem Conan e matá-lo. Zaltotum não poderá guardar mágoa contra nós se matarmos um prisioneiro em fuga. Bem, disse Orastes. Não sou nenhum aquerônio, mas sou versado em artes e no controle de certos espíritos que se cobriram de substância material. Talvez possa ajudá-lo neste assunto. A fonte de Tralos ficava em um anel de carvalhos ao lado da estrada, a uma milha de distância dos muros da cidade, e seu tilintar musical chegou aos ouvidos de Conan através do silêncio da noite iluminada. Ele bebeu água de seu veio e contornou um pequeno e denso matagal, onde avistou um belo cavalo branco amarrado junto aos arbustos. Soltando um suspiro tempestuoso, chegou até ele com uma passada e então escutou uma gargalhada zombeteira às suas costas. Uma figura vestida com uma malha cintilante saiu das sombras para a luz das estrelas, mas não se tratava de um dos guardas emplumados do castelo. Era um homem alto com um capacete de quartzo escuro e uma malha cinza feita de elos com o emblema de uma famosa classe de guerreiros da Nemédia batizada de Aventureiros, formada por homens que não tinham conquistado a riqueza nem a patente de cavaleiros ou tampouco caído dessa posição. Eram lutadores que dedicavam suas vidas à guerra e aventuras. Formavam uma divisão própria dentro do exército, às vezes comandando tropas e não respondiam a ninguém exceto ao rei. Conan não podia ter sido descoberto por adversário mais perigoso, mas convenceu-se de que o homem estava sozinho. Inflou o peito cavando a relva com seus dedos e comprimiu todos os músculos, fitando o guerreiro. — Estava cavalgando para Belverus a mando de Amalric, disse o aventureiro, avançando cautelosamente. A luz das estrelas resplandecia na sua espada de dois gumes. — Um cavalo relinchou para o meu do matagal. Fui investigar e achei estranho encontrar um cavalo amarrado aqui no mato. Resolvi esperar e eis que ganhei um grande prêmio, exclamou Nemédio. — Eu conheço você, murmurou Nemédio. — É Conan, rei da Aquilônia. Pensei tê-lo visto morrer no Vale de Valquia. Conan saltou como um tigre com o punhal na mão. Apesar de ser um lutador experiente, o aventureiro foi pego de surpresa em meia guarda e sua pesada espada abaixada. Antes que pudesse se desviar do golpe, sentiu o punhal do rei cravado em sua garganta acima do gorjal, rasgando para baixo até o coração. Com um sufocante gorgolejo, cambaleou e foi ao chão. Conan arrancou a lâmina da vítima caída, o cavalo branco relinchou e recuou ante o cheiro do sangue no aço. Olhando para o inimigo sem vida, o punhal gotejante nas mãos, com suor escorrendo no peito largo, Conan parou como uma estátua procurando escutar qualquer coisa ao redor. Na mata não havia som algum, a não ser o pio de pássaros que acabavam de despertar. Mas na cidade, a uma milha de distância, ele escutava o estridente soar de um trompete. Faltava pouco para o amanhecer quando se curvou sobre o homem morto. Alguns segundos de busca o convenceram de que qualquer que fosse a mensagem que ele estivesse trazendo, ela seria entregue em palavra falada. Alguns minutos depois, o cavalo branco galopava para oeste ao longo da estrada e o cavaleiro usava a malha cinzenta de um aventureiro Nemédio.